começa agora. É tão ruim do que possa piorar. Quando a gente gosta, a gente aprende a suportar as brigas e os ciúmes de uma relação.